Antena Web Informação. Maria Bethânia. Atiraste uma pedra. Caetano Veloso. Gosto muito de te ver, leãozinho. 14 bis. A beleza um divisor. Vespa fabricando mel. Adriana Calcanhoto. Ainda tem o seu perfume pela casa. Ainda tem você na sala. Estes são artistas e músicos de música popular brasileira. E este é o programa MPB Brasil. Programa que se exibe todas as sextas-feiras, a partir das 5 da manhã, no Canal 1. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Marcelo Rebelo de Sousa é o novo Presidente da República de Portugal. O mandato inicia-se a 9 de março de 2016 e prolongar-se-á até 2021. É a nona vez que Portugal vai a votos para eleger um Presidente da República, mas a taxa de abstenção ultrapassou os 51,16%, sem contar com os mais de 1% totalizados entre votos em branco e votos nulos. De 10 candidatos, as grandes surpresas foram Marisa Matias, que ficou em terceiro lugar nos mais votados, e Vitorino Silva, mais conhecido como Tim de Rãs, ficou no sexto lugar dos 10 candidatos que concorreram à Presidência da República. O menos votado foi Cândido Ferreira, com um total de pouco superior a 10 mil votos. Mais de 51% dos eleitores inscritos não votaram nestas eleições, mas ainda assim é um ligeiro decréscimo face às eleições do ano 2011, que reelegeram então Aníbal Cavaco Silva como Presidente da República. Ainda falta conhecer os votos dos imigrantes e nos Estados Unidos da América, por causa do que aconteceu com os grandes nevões e as tempestades, algumas das assembleias de votos estavam fechadas este sábado, pelo que, contrariamente ao que é normal, os imigrantes residentes, por exemplo, em Washington, D.C., só poderão votar no próximo sábado. Não é a primeira vez que acontece e, sem surpresas, houve futebol neste domingo. O Belenenses empatou 3-3 no jogo com mais golos da jornada. Mas o destaque vai para o Futebol Clube do Porto, que venceu o Marítimo por 1-0. Ambas as equipas estrearam-se com um treinador novo. Para o Futebol Clube do Porto foi José Peseiro, para o Clube Sport Marítimo foi Nel Vingada. Maxi Pereira era o espelhar do que foi o Futebol Clube do Porto no final dos 90 minutos, uma equipa que falhou muito espaço e que ainda está à procura de se reencontrar. Depois de mais uma jornada, a 19ª, o Sport Lisboa Benfica continua a ser segundo classificado, depois de, por momentos, ter sido líder do campeonato. À condição, o Sporting não desperdiçou e venceu o Passos de Ferreira. Ambas as equipas venceram os seus adversários por 3-1. Ainda sobre as eleições, a freguesia de Muro ficou marcada pelos protestos que boicotaram a votação de mais ou menos 1.600 eleitores, depois de terem obrigado ao fechamento, à não abertura das urnas, às 8 da manhã. O protesto teve a ver com o facto de ter deixado de haver, desde 2002, nesta freguesia da Trofa, ligação direta à cidade do Porto. Os manifestantes reclamaram uma ligação férrea, seja de metro, seja de comboio, até à cidade invicta. Estes incidentes marcaram toda a manhã e prejudicaram a votação dos que não fizeram parte desta manifestação. Nas ruas, o descontentamento era parcial, até porque também havia muita gente que entendia este protesto. Os responsáveis pela manifestação alegaram que só boicotando as eleições presidenciais se poderia chamar a atenção da comunicação social, e não só, desta situação que já anda para ser resolvida há 14 anos. O download de material pirata aumentou depois do bloqueio de vários, da maior parte dos sites onde é possível descarregar torrents e também material em formato RAR, disponível em vários servidores de partilha de ficheiros. São os primeiros dados depois de que, em outubro, a AKPOR tivesse enviado vários, cerca de 1000 sites que deveriam ser bloqueados pelas operadoras, nas casas dos ISPs, os Internet Service Provider. Neste caso, as operadoras Mel, Nós e Vodafone, bem como a Cabo Visão, foram as responsáveis pelo bloqueio, ou neste caso foram as que foram obrigadas a cumprir este bloqueio da esmagadora maioria dos sites de torrent. Neste caso, o que o efeito provocou era o que, em parte, era temido e que até já havia sido anunciado nas redes sociais: um aumento da forma de chegar até estes sites de torrent. O último dos exemplos é de um aplicativo português chamado Aoi, que permite desbloquear os sites pirateados. Aliás, os sites bloqueados. Este aplicativo do Google Chrome está disponível para download e os responsáveis em Lisboa que criaram este aplicativo não temem que o site que suporta o mesmo tenha que ser fechado, até porque a plataforma onde, as suas plataformas onde publicaram todo o código do aplicativo são open source e, portanto, poderão facilmente ser reutilizadas por outros internautas. Os primeiros dados apontam que a introdução do Netflix, por exemplo, aumentou a procura de material em streaming e para download legal. Mas isso não impediu que o download ilegal tenha também ele aumentado. O Antena Informação fica por aqui e vai regressar amanhã, terça-feira, à mesma hora. Boa tarde.